Índia e Alfa, ponto de espera, estamos 28895, ajuste 1011. Apenas para informar, são as decolagens para o setor sul de Salvador, estão de 5 em 5 minutos, tá ok? Ok, tá bom, tá aqui. Tem tempo, tá livre o táxi, seu ponto de espera da aberta, 28895. Gol 9083, passa 160, chama o centro em 1288, alterna 260. 288 a 260, 9083. Igual para pouso, olha o Mike Fox. Ok, frequência livre para o pouso, Mike Fox. Exatamente. 3894 autorizado, LSXG informe estabilizado. Coordenei com a equipe de solo, só para iniciar táxi. Repartando táxi, boa 567. Alô, boa noite, com o 9400, 23 anos, Guarulhos 370, tá com? Pronto para cópia? É o gol 1940. 1940, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Perzuluno 6, BHZ13, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5451 e o controle 1208. 208, obrigado, são 3629, bom trabalho. Amém. No 940, cotejamento correto, show para puxa estacionamento. Mará. Fala Salvador, boa tarde, 1273, informação em antes, autorização com fins. Está pronto para cópia? Mantivo, possível. Autorizado com fins, 360, via Perzuluno 6, a subida será da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5442, controle no 20.8. Autorizado com voo 360. Controle no 20.8. 208, confirmado. Correto, chama para pushback de saramento. Cortaremos, mas... Direto, informe visual para o local de pouso. Fazer a visual para o pouso, não. Não. 165 após a linha mantém. Faz a passagem do tráfego, a linha mantém, 10, voo no 935. Paulo, boa noite, 026 da Gol. Salvador, Gol no 806, número 2, ponto espera pronto. Senta, assim que o tráfego companhia rolar, o senhor ali mantém? Faz a rolagem da sua companhia ali mantém na 10, boa noite, tá bem. Oi, boa noite, o Gol 026. Confirme? É o Gol 026, tenho contato com o Paulo nas duas frequências, autorização Rio de Janeiro, por gentileza. Cheque novamente na 1219, pessoal, se não conseguir, me retorne, por favor. 219. Paulo, Gol 026, boa tarde. Gol 026, boa tarde, prossiga. Tá, senhor. O centro é informação Yankee, autorização para o aeroporto do Galeão, por favor. Um minuto para a Copa Galeão, no 026. Autorização Galeão, senhora. Por gentileza, está com a Yankee no 62. Gente, no 026, um minutinho para a sua cópia. Vale. Salvador, boa tarde, Santa 1894, ingressando na Alfa. 3894, táxi Alfa, chamei a Santa Juliette. Santa Juliette, 3894. Está livre para o pouso ali, Mamãe, que pode. Eu vou fazer o gráfico, boa tarde. No 026, pronto para a cópia. Sim. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pesuluno 0. O, a subida será da El, Leda Bridge, curva direita, pouso decolagem, cabeceira 10. 5455 é o código. 1208 é o controle. Galeão 360, conforme a Pesuluno 10, El, Leda Bridge, curva direita. 5455-1208, pro gol 026. Correto, sobre o posicionamento. Não, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 95. Descendo restrito 1505-BR. O 9776, desce e mantenha 3000 na chegada Mar e ajuste 1011. Gol 925, subo nível 360, saída da Arbor. Arbor 360, 925, tá bom. Tipo 5, após rolagem de tráfego, ali mantém, previsão de decolagem aos 34. Ali mantém, previsão 34, bom, certo? Aguarde para iniciar táxi. Aguarde cópia. Aguarde para pushback. Ok, aguardando pushback. Apenas confirmando a frequência de 5 minutos. Tentará voos para o sul positivo. Oi, Salvador, boa noite, 06, boa noite. 06, boa noite, suba ao nível 230, saída Fuca. 230 na saída Fuca, o voo 806, está autorizado a coordenação na Praia de Aracaju. Guarda de coordenação, 806. Nada, nada. Mas justamente por conta de congestionamento ali na terminal. Mas a gente vai tentar, porque se estiver normalizado, a gente vai tentar liberar o mais rápido possível, tá ok? 3567. Ok, eu agradeço muito a colaboração. O 567, táxi autorizado via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, seu retorno 1895, aí está dando 0 no 1, não? Ok, ponto de espera 1895, gol 195, boa tarde. Entra na frequência 1288, alterna 260. 288-260-5219, até a volta. Certo. 1806, vou ir direto para Caju. Apenas confirmando para o 3567, qual seria o nosso número então na frequência? Assim que o Google vai passar a sua retaguarda, eu já vou liberar. Provavelmente, já o senhor iniciar o pushback e tudo, já vai ter, não vai ter nenhuma separação não, já vai ser liberado para a decolagem. Agora, não sei quando o senhor entrar na terminal de Recife ou for para Brasília, se vai ter algum sequenciamento por lá, e essa informação não tem. Ah, sem problema, mas agradeço muito a colaboração, muito obrigado. Por nada, o Google já está praticamente passando a sua retaguarda, mais ou menos já pode iniciar o pushback, ok? Portão 03. Muito obrigado, senhorita. Sete Lima tem e previsão de decolagem aos 39. Ali mantém, gente, por favor, fique com a tarde. Controle, o Papa Romeu, você leva tango? Com 5 decolado 234, controle 208, bom voo. Obrigado, amigo, bom trabalho aí, até a próxima. A região de Busca Vida vai com proa de Ilha dos Frades, Veracruz. Tchau, Fatango, negativo cruzamento aí da final da 28, ok? Mantenha a sua posição e chame a torre agora em 118.95 para autorização. É o Papa Romeu, Tchau, Fatango? Não escuta, prossiga. Tá alisando o setor aqui de Busca Vida, senhor. Vai com prova da rotatória após Vera Cruz. Vitória. É, tá mantendo a estrada do Coco. Se for autorizado, eu chamo o norte da torre. Sim, chama o norte então. O Chá de Faltão ainda não visual. Ok, vai chamar o norte da torre então. Uno 601, coordene com a equipe de solo, chama pra início de táxi. 601. Faltando tudo visual com o helicóptero. Você quer estar saindo ou já aproxima da pouso? Negativo, vai manter essa proa, senhor. A intenção é sobrevoar na Ilha dos Frades. Ah, sim, então. Vai manter já direto com essa proa. Então transfira controle em 208, Thiago Fatango. 9080, grato. Controle Salvador, muito boa tarde novamente. É o Papa Romeu, Thiago Fatango. Prossiga, Thiago Fatango. Tá passando ao norte da torre, vai manter a proa. Tá mantendo a proa 310, a intenção é sobrevoar na ilha do Frade. Prossiga então para a Ilha dos Frades, Estrela Fantasma. Autorizado, Ilha dos Frades, Estrela. Com 776, desça para 2000, autorizado, LS, que se reenfante estabilizado. 2000 autorizado, S3 estabilizado, 7-0. Gol 925, passa 170, chama o centro 1288, alterna 260. 288 com alternado 1260, pro gol 925. Gol 806, chama o centro Recife 13365, alterne 134, decimal 9. 3365, 349, gol 860. Controle o gol no 755, solicita desvio à esquerda. Autorizado desvio, só informe a proa que vai manter o desvio e por quantas milhas. Proa 1 no 75 por 20, 30 milhas. Gente, o no 755. Obrigado. 567, muito obrigado pela colaboração, bom dia e bom trabalho. No 567, vento, seco 7, livre decolagem. Iniciou no gol, no 567. Salvador, boa noite, 3567, ponto de espera da 10 pronto para decolagem. Simplesmente manter ponto de espera, 3567, estamos usando decolagem aos 4-3. Manter ponto de espera, 3567. Área 1251. 251, obrigado. Doutor Salvador, boa noite, 06, voltando. Professor. Já tive contato com o Recife na sequência 1-3-3-6-5 e 1-3-4-9. Controle Salvador, boa noite, jogou no 567-1400, agora essa. No 567, suba o 360, saí da arma. 360, acende na arma, gol no 567. 806, tente então a frequência 1288, caso negativo, 1260. 1288-260, mano, já vem. Gol no 755, chame o centro em 1-3395, alterne 1251, após o desvio, vou em Leda. O acionamento na posição está autorizado, aguardando para o TUSH. Vai chamar para o TUSH, Salvador 1755. 567, suba o 360, sair da arma. 567. Salvador 1755. Controle Salvador 1755, Palma não conseguiu contato com o centro. Ok, tente 1288, caso negativo, 1260. Ok, 1288, 1260, obrigado. 3567 e a Lima tem. A Lima tem 9-0-3567. Alinhado em 567, o vento 510, líder abaixo. Iniciando 357. Final ILS, 2-118-95. 18-9-7-7-8. O Índia Alfa, 18-95-1001. 1601. Palma, meu Tiara Alfa Tango, controle. Ok, frequência livre para coordenação, na escuta para o regresso. Modulando na frequência do controle, ok? T567 declarado às 44, controle 208, bom voo. 208, muito obrigado pela colaboração, um ótimo final de semana a todos. Realmente, bom voo. Boa noite, Elton 3567. T567, boa noite, Tubal 360, saída. Ok, assim que possível, seria autorizado voar Arbor ou Elefa? Oi, Arbor da presente, o 3567. Arbor da presente, muito obrigado. Sim, tá essa companhia já no pulso, após o mesmo ali, mantém. Salvador, gol 1940, portão 10 para pushback também. 1940, aguarde para pushback também. Vá. Bono 567, chama centro em 1288, alterna 260. 2-8-8-2-6-0, obrigado. Vai descendo o push aqui no 5, nós vamos puxar até o início do parque de brega. Você vai fazer um procedimento de afinamento do motor e deixar livre a posição. Ok, ciente 3897. Solo Salvador? Vou no 940. Afirma, 940, para informação, a gente está com uma restrição aqui devido ao congestionamento na terminal de Recife, você terminal de Recife, no setor de Recife. É, então as decolagens estão em 5 minutos, setor sul. É, o senhor seria o terceiro no pushback nesse momento. O senhor prefere iniciar o pushback e aguardar 10 minutos ou esperar mais alguns instantes para iniciar o push? A gente aguarda no. Então, previsão de 5 minutos, né? Previsão aproximadamente mais 10 minutos. Ok, 9, 4, Salvador, boa noite. Qual a passagem? Boa, Oscar Delta Zulu. Oscar Delta Zulu, boa noite. Qual a pista que decola? Não, não sei. O pátio que se encontra, por gentileza? É, no andar da aeroestar. Pátio 5, minutinho, copia para Mateo. Qual o voo 777, bro? 776, táxi Alfa, chamando Juliette. Alfa, preparando Juliette, 776. 026 para o táxi, está com 117, aborda 355, voltando a subir. Chama o PLB novamente? 117, 1107. Gente, o Gol no 026, fique atento ao término do pushback do 3897 do Airbus da TAM. No portão 05, após o mesmo, pode prosseguir o táxi via Pátio, Índia, Alfa. Ponto de espera, batendo na torre 1895, ajuste no 09. Pátio, Índia, Alfa, 1895, Alfa, 025. Atango, Oscar, Delta, Zulu, pronto para cópia? Autorizado Maceió, nível de voo no 90 via Golf 677, subida por Caracaju, curva à esquerda após a decolagem em cabeceira 10, o código 5417, corrigindo, o código 5417 e o controle no 208. Ativo, Papatango, Oscar Delta Zulu, autorizado Maceió, nível 190, Golf 677. Faz a Puca Aracaju, transição Aracaju, curva esquerda, porta 10, 5407 é o código transponder, controle 1208, Oscar Delta Zulu, calma que decola da 107. Oscar Delta Zulu, só pequena correção, transponder 5416. 5416, mantém a saída da pista 10? Saiu da pista 17, Puca Aracaju, curva esquerda. 107, Pucaracaju, curva esquerda, 54, ou não dei o código transponder, o Oscar Delta Zulu. Tá correto, me confirme o PLB, por gentileza. PLB de meia dúzia. Meia dúzia, acionamento táxi de colagem agora com a torre 1895, Oscar Delta Zulu. Zulu, torre 1895. Siga. Perfil da Dael. Suba ao 360, saída da Dael, vigilância. Perfil da Dael, vigilância, 601. Aos 4, às 4, às 5 ou 4? A linha aí mantém, depois da falagem mais 4. Aí, Salvador, boa noite, Papatango, Oscar Delta do Lula. Treinamento, sempre táxi. Direção na chama táxi do Lula. Então 3897, teria uma previsão para iniciar o táxi? Agora, com 233 a bordo, 4 horas e 5 galeão. Então 3597, está em Recife na frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 228, 260, muito obrigado, ótimo final de semana. De nada, boa viagem novamente. Aqui vai seguir a parte de Alfa de 295, obrigado, bom trabalho. Voo no 940, Coordeno com a equipe de solo e chame para início táxi ou Gol 9400. Ok, vai coordenar e chamará para o táxi, Gol 9400. Prossiga, tarefa para nós. Foi na frente fora da barra, porte no fora da barra. Salvador, uma boa, 3, 2, 1, candidatando, ponto 090, pronto. No 940, é, para informação da posição que o senhor se encontra, o senhor vai ser tratorado até a posição 08 e a partir da 08 o senhor vai iniciar o acionamento e me chamar para o táxi. Sim, deixa eu informar para ele o que o senhor está aguardando. Tá. É, na escuta. Eu já acionado com 3 horas de autonomia, alternando o ritmo. Está pronto para o táxi, o respeito da área está batido. Tem livre de táxi, reporte na Papá para ingresso. Na Papá para ingresso, reportará o cadê o doutor? 026, decola 254, controle 208, bom voo. 08, obrigado. Nada. Boa noite, Gol 026-1500, da El Leda Bridge. Gol 926, contato radar, Sera da El, se mantém a nível de voo 360. Direto 360, Gol 026. Tá, a linha de pronto no 7, o nosso cadê tudo novo. Ingresso, do pronto 7 pela pista, reporta a viagem 1 no 7, o nosso cadê tudo novo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pesulo no 0. Da Euleda Bridge, a subida, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5456 é o código, 1208 é o controle. 1288. 601, boa noite, obrigado. Correto, chama para posicionamento. Câmera puxa, chama para posicionamento. Fazer 197. Sierra Romeo, Charlie Alfa Tango, Sierra, reporte no, através do Parque do Açu. Linha de decolagem na 7, 0800, escute mais. Tem ativo, só mais um minuto. O 3897. Foi decolando um cara, um tráfego 17, que vai cruzar o campo, mas é um certinho, cruza rápido e após ele libera o seu tráfego. Alfa Tango, cheque seu transponder, não recebo o mesmo. Sim. Alfa Zulu, decola agora os 59, cruza de imediato o campo. Passou, né? Seu cruza de imediato o campo, perfil da PUCA. Foi rápido. Sim, cruza na minha escuta ainda, perfil da PUCA. O trei, o Oscar da Zulu. Oscar da Zulu. Zulu, controle 208, tá bom? 208, grato. 026, chame Centro Recife, frequências 135.3, 1251, 1288. Salvador, Papatango, Oscar Delta Zulu. Papatango, Oscar Delta Zulu, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 190. Saída PUCA, acendendo para o 190, Oscar Delta Zulu. Afirmativo. Só informando o tráfego, está com o setor nordeste, passando agora 3.000 acendendo. Nível de decolagem, 387. Alfa Tango, Semi Torre, 1895. Boa. Boa. 3897, decolada 02, controle 208, mão voo. 208, uma boa. Alfa Tango, prossiga. Seguinte, se aproxima direto, parte da bata? Ok, então, só presente pode prosseguir com o cruzamento Procedimento da direita, final no 7, reporta final, cruzando o eixo da 10, inicialmente, o Tchada Fatan. Está presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, vai ingressar no circuito da 1-7 pela direita, reportará na curta final, Tchada Fatan. Afirmativa, ainda não visual, quadricóptero. Voador, voo 026. Voo 026, prossiga. Olha, a frequência 125 e 1288 do centro ESP está com chave enorme, não dá nem para permanecer na frequência, muito menos falar com ele. 153 a gente não consegue contato, apenas ouve com intensidade 2. Espera aí, frequência, por favor. Sente na frequência 13395. 3395, vai tentar, obrigado. POB 187, alternando Galeão, 3 horas. Que é Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera chame 2895, ajuste no 011. Ok, 1011, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 295, ou no 945. Reporte, ele foi autorizado, não, no 7, 0900, pode. Foi Salvador, voo no 940, 940, pronto. 940, além da escola no 0, 0, 0 graus, chefe mais. Adecola no 0, voo no 940. Pega Fatango, ciência, entrou, solo 05, frequência livre. Alfa Tango, você vai na escuta ainda na torre, stand by transponder, por favor. Plano 273, autorizado, coordenando com a equipe de solo, só para iniciar táxi. Portal 08. O no 940. Então, 3897, coordene com o centro resistente agora, na frequência 13395, 13325 ou 1288. Então vai ser 13395, 3325, 288. Então, 3897, obrigado com o trabalho. Obrigado. Gol 1884, completa final, chame torre 11895. 1895, 1884, grato. Papatango, Oscar Delta Zulu, chame centro Recife, frequência 13365, 13419, 12545. Oscar Delta Zulu, 500, muito grato. Muito boa noite, Gol na 884, estamos a 1,5 milhas. 4, Gol 5, Porto Centro, está chegado. Está baixado, está chegado. Quarta visual para o campo? Ainda não. Tem reporte visual. Eu vou estar lá. Está avistado, visual. Sim. autorizado, 080 graus com 7. Pedro Paulo, zona 884. Gol 1940, chame Centro Recife, frequências 13395, 13325 ou 1288. Recife, 13395, 13325, 1288, gol no 940. Solo às 15, direito, 19, solo, bem-vindo. 19, grato, 1884. Boa noite, boa noite, 1884, na sua escuta. Táxi Alfa, chamamento da Juliette. Vou encontrar a sua Juliette. Ingresso Juliette, posição 03. Juliette para o 03, 1884. Cara, ficou uma luz aqui, uma minha festa boa. 117-338 Campinas. Táxi via parte de alta, ponto de espera, chame 2895, ajustado no 0 no 2. Uno 67, tente. Alô, tá? 3197, segue a sua mente. 3197, aguarde. Guarda, 3197. Bom, teria saída pro gol, o B113 Brasília? Agora leva.